980, descent to 3,000 feet, altimeter set 1020. Western 20 mil bars all the way down to 3,000 feet, American 980. Ao vento, 607? 160 com 10, tem livre pouso. 07. Gol, complete final, chame turno no 86. Hello, 86. American 980, descent to 2,000 feet and clear to intercept the final approach. All the way down to 2,000 feet, clear to intercept the final approach, runway 10, American 990. Please, the 809, Cargo 6570, passando 200 para o 150 Hotel. Cargo 6570, identifique chegada a mar e desse mantém o 050. Chegada a mar para o 050, vamos solicitar aproximação em Renato, a 10 Tietchan. Gente, mantenha a chegada a mar. Após a posição Itape, seu voo para o Serra Vita 366. Após Itape, Serra Vita 366, obrigado. Charlie Yankee, prossiga. Salvador, bom dia, agora o 3171, pronto para pushback e treinamento no 06. Tio, aguarde um instante. Aguardando. Kit livre, puxa, chame táxi. 3171. 71. 7, prossiga. 980, reduce the final approach speed and contact tower frequency 118.6. Okay, we'll slow down and go to 118.6 for tower. Thanks for the help. Good morning, sir. Tem livre táxi, guardião. Gol no 897, corrijo. Gol 607, reporte antes da Juliette. Aguarde ingresso no pátio. Aguarde antes da Juliette, gol 607. Yeah, American 980 is with you, runway 10 and then. American 980, continue approach, standby, runway vacation. Roger. decolado imediato, Guardião? Aponte. Tá autorizado, 160 com 10, Guardião. No 897, no solo 57, direita, reportante da Juliette. Direita, reportante da Juliette, gol no 897. No solo, pulando o farol de Tapuã, Guardião. Afirmativo, o Guardião prossegue aguardando transferência. Aguardando antes da Juliette, gol 607. Ciente, aguarde instante para ingresso. Clear to land, runway 10, American 980. Mark Charlie, aqui, eu tô ciente, só mais um instante da sua cópia. Diego 9085, acione identificação. Chegada bombe, autorizado, disse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 020. 4 mil pés com 1020 na chegada bombe, obrigado. Tapuã, Guardião 07. 10 GDA, um saque. Transfere Guardião 208. Média de volta. 3171 está autorizado via pátio Índia, no ponto de espera chama pronto. Ajuste no 020. 3171. Guardião 02? O Guardião 07 está de Salvador para Ondina, agora na linha do litoral, que é de pés. Mantém as condições visuais, reporte final Ondina, Guardião 07. 7. Canadian Grounded 00, right Alpha and Juliet, gate 11. Okay, got it right here at Golf, take off all the way to Juliet, all the way to gate 11, American 9. Gol 607, portão 9, autorizado ingresso. Ingresso 09, gol 607. Alian, cópia. Página 7, 1 no mil pés, inicialmente corredor axé, controle 1208 e aciona 5045. Taque chama ingresso. Portão 3, autorizado ingresso, Juliette. Portão 3, Boa noite, Papa. 2500, reportando o sinal da Renata. É 570. Tia Lianca, aguarde um instante. Salvador, bom dia. 758, informação. 758 para Brasília, nível 360. 5808, chame 121, decimal 9. 109. Radião 07, frequência livre. 508, aguarda cópia, um ajuste 102. Prepare a Arbor Elefa. Arbor Elefa, confirma isso? 1020. 1020, 508. Salvador, bom dia, tá 3 anos, tá em torno, dá 1-0 pra lá. TAM 3171 autorizado, alinhar e decolar pista 10, 160 graus, 10 mais. Autorizado, alinhar e decolar na 10, 160. 4069, Campinas, só um instante, eu confio. Agora eu estou fazendo mais. American Airlines, contact 121 this morning. 121-9, good day. American 980 is on Alpha, approaching Echo for gate 1-1. American 980, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Okay, Alpha, hold short, Juliet, American 980. Confirmaram a nave, chamou? 5808, objeto, estamos em 2, pronto. Pra que ele poderia acionar em... Web 5808 chamando? Afirma. O 08 acionando na posição e pronto, cópia. Ele está acionando na posição e aguarda a fase 8. Está pronta a fase 8? 5808 da Web autorizado Brasília, nível 360, rota up Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita. Defira a saída Arbor. Após voa Elephant, intercepta a rota Pesulu 17. 5062 no transponder, o controle opera em 120, decimal 8, 5808 da web. Autorizado Brasília, nível 360, Pesulu 17, recorda 10, sua direita. Arbor Elephant, 5062 no transponder, 208, 208. Confirma pesa a frequência? 120, decimal 8, 0. Correto, reposto quando pronto para push. Já está, correto. Pronto. Afirmo. Taxi. American 90 via Juliet, you stand 1-1. All the way over Juliet, 1-1, thank you. Almost 7 vai tomar pronto com o Eduardo Axé. Para voo de aerolevantamento, setor uísque de Salvador. Setor uísque de Salvador, qual a distância radial? Vamos ingressar, o nosso voo começa ali na posição Vera Cruz. Altitude, não? No, na prospecção, 350 pés. Controle Salvador, bom dia, tá 3, zona 71. Como é que está a linha que mantém as condições visuais? Reporte, farol da barra. Pessoal, uma farol da barra, mais que a minha. 3171, contato radar. Sobe o nível de voo 360, vigilância. Sobre 360, vigilância, 3171, possibilidade de voar da Elda presente? Autorizado da Elda. É o 3171. Voo 804. 804 para autorização, chame solo 1219. 1219. 1715, identifique. Se mantém inicialmente 170. Devido ao tráfego à frente, nivelado no 160, sem contato com esse controle. Estamos Passos da Leão, só um instante, agora, primeiro e 20. Paulo Salvador, azul 4069. 4069 da EL. A pista K6570, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal meio. 286, amor. Yeah. Salvador, muito bom dia, pista K6570, estabilidade final para o suprimento terminado, pista 10. Alapsa cargo 6570, livre pouso 160089, check 3. Tenho livre pouso, 6570 e na 31. Informe checado. Jogar 2-0, 3 outros para perguntar. 1-7 no 5, desce, mantém o 060. De 085, autorizada a descida 2.000 pés, ajuste no 020, reporte na final da pista no 0. 2.000 pés, 1.020, reporta no IDS, obrigado. Ok, change. Ok. Pronto para 4.069. Salvador, Campinas, nível 340, Pesolo 10, pista no 0, curva à direita, saída da EL. Leda, pós Leda, Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5065, 4069. Azul 4069, está autorizado Campinas, nível 340, via apoio do Lu 10, decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, 208 ao controle, 5065, transponder do 4069. Portão 8, chame pronto 4069. Chama a próxima, 4-0-9. Salvador, Mike Caminhante. Salvador. Nossa primeira linha de voo vai ficar aqui no sobre a Baía de Todos os Santos, ok? Qual altitude? 350 pés. 350 pés, é isso? Sim, amor. Entendi, hein? Pista no 7, curva direita, vai ingressar no corredor Axé, 1.000 pés e estrito, aguardando a atenção do controle, 120, décima 8, transponder 5067, Juliette, Vitor Charles. Táxi decolagem, chame a torre, 18612, eu ajuste no 020, Juliette, Vitor Charles, um bom voo, até a graça. Nível 360, pelo Zulu 10, 90 da cola, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5066, o gol no 804. Passa 7508, com 112 a bordo, 3 horas e 55, confirma. 808, livre táxi, à sua direita, ponto de espera 1862, e o ajuste no 020, tem uma boa viagem. E 20, 18 minutos, bom. Salvador, bom dia, 75808. Condições de alinhar e decolar sem parada, agilizando? 85, completo, excelente, torre 186. Com a torre 186. Obrigado, senhora, até já. Solo Salvador, muito bom dia, está cargo 6570, direciona a rua. Bom dia, apta Alfa Kilo Pat 3, posição 10. Alfa Kilo Pat 3, posição 10, sim, já. Posição 10, posição 10 do Pat 3. Pat 3, posição 10. Tan 3153, desça 2 mil pés, ajuste 1020, reporte localizador, questão 0. 2000 com 1020, tá 3, 1050, reportado. Tan 3171, chame Recife, frequência 125, décima 1, opera 3325. 251, 3325, Tan 3171. Autorizado, décima 4, 4019. Qual a intensidade do vento, por gentileza? 09 nós. Livre pouso na pista 10, o voo 9085, obrigado. .808 da web, decolado ao 14, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. O 9085, corrigindo o web 5808. Motor abjet 5808. Jet 5808, contato radar. Só me manter o nível de voo 360 vigilante. 360 para a Elefa. A trajetória de saída. Charlie na escuta? Qual será o tempo total de voo, senhor? De voo. 2 horas, copiado. Papa Romeo, Juliette Victor, Charlie, tentando estirar a turbulência do 737-800 da Gol Varig, que... pousa agora na 1-0, quando pronto, livre decolagem, pistão 7, o vento no 60 graus com 08 nós. Juliette Victor Charlie. Zero oito cinco no solo do Salvador, uso no meia, direito ao livrar, 1-2-1, décimo 9. 1-2-1-9 ao livrar, gol 9-0-8-5, obrigado. Como número 2. 7-2-1-3-20, gol 7-1-5. Pode liberar a risco fatura pro gol 7-1-5? Livre. 7. Alfanta Gigante, gol 9-0. Estou no 8-6. 8-6, boa. Boa. Juliet Victor Charlie, decolado de Salvador aos 17, prossegue restrito mil pés no corredor Axé. Chama o controle agora em 120.8, bom voo, Juliet Victor Charlie. Vai chamar 208, muito obrigado, senhor, até excelente dia. Salvador, bom dia, tá 3153, um amigo pro externo, passado travado. Tan 3153, traço avistado, livre pouso, pista no zero, o vento 160 graus com 08 nós. Tan 3153, o altímetro marca 1020. Repouso no zero, Tan 3153. No 53, apenas para informação de tráfego, temos um tráfego, pequeno porte, decolou, está mantendo visual, lindo litoral, à sua direita, mil pés a altitude do tráfego, não interfere na sua aproximação. Essa é a 253. Lock, gol 715. Gol no 715, complete final, chame torre em 1 no 8 desse momento. Seja boa. Boa. Salvador, bom dia, gol 715. Gol no 715, muito bom dia, o altímetro 1020, 1020, é o número 2 na aproximação. Reporte quando baixar de gravado. Passarei 175. 270. Livre, voa direto, subir 105, Vitor Charlie. Direto em ascensão 105, direto Vitor Charlie. Chamada de pouso 1027, lembra o máximo. 1027, copiado.